Esta é a rádio, esta é a frequência, Aurora FM 104.1. Ô, cambada, tamo chegando. Ó, tô passando aqui pra falar pra você que o baú do Maiculino agora é mais cedo, viu? É, agora é das 9 horas da manhã até as 11 horas, todo sábado aqui na Rádio Aurora, não é, Maiculininho? É isso mesmo, meu filho, o WhatsApp é o mesmo. É o 3211-0143, manda mensagem aí de manhã. Vai mandar sua mensagem no Zap Zap, 3211-0143. Eu e o Maiculininho vai atender você e rodar umas modas de viola. Um abraço, Maiculininho. Abraço, Maiculininho. Supermercado LT. Conta com completo açougue, padaria e sacolão. Supermercado LT. Atendendo Glória e toda a região. Aqui no Supermercado LT, o cliente acima de tudo, em um só lugar. Vem agora mesmo fazer as suas compras. Avenida Paulo Alexandre Garcia, 1048. Fone 99243-1263. 99243-1263. Vem pra cá você também. Supermercado LT. Rede de drogarias Farma Nossa, facilitando seu pedido. Agora também pelo aplicativo Farma Nossa. E mais, o menor preço para você, cliente. Peça pelo WhatsApp 998234848 ou pelo 3215-4589. Farma Nossa, facilitando sua vida. Agora em Uberlândia, você tem o delicioso Café Bongole. Novo no mercado, mas com a tradição e o sabor do verdadeiro café mineiro. 100% arábica, produzido com grãos selecionados e de alta qualidade. Sua produção é em patrocínio, especialmente para você. Leve a marca Café Bongole para o seu comércio. Ligue 34 99939-0100. 99939-0100. Café Bongole. Café Bongole. O sabor em café da tradição mineira. Autonomia e independência são duas palavras que têm um significado a mais para a pessoa com deficiência. Poder tomar decisões individuais e realizar atividades diárias com segurança faz parte do processo de inclusão social. E o governo e a sociedade têm papel fundamental no estímulo à pessoa com deficiência. A diferença faz parte da cidadania. Uma parceria Rádio Senado. Você está ligado. Você está ligado. Na Aurora FM. CYX 400. Aurora FM. A rádio que só toca sucesso.